Ver se ela tem o pushback e chame para o táxi, gol no 1-55. Tente coordenação, autorizado, gol no 1-55. Salvador, Juliette, Índia, finalizando o reboque na posição 5. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. O Isco Juliette, Índia. Golo 271, passa nível 140, chame Recife em 12545, alterna 12685. 545, 12685, obrigado. WhatsApp 3601 para o táxi com 172 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão. 3601 no táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da pista 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10, 10. Juliette Alfa no ponto de espera, reportará para decolagem, WhatsApp 3601. Para o táxi, POB 174, autonomia 0348, alterna Campinas. 155, táxi livre via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10, 10, gol no 155. Gol no 155, ciente, parte Juliette Alfa, reporta pronto e o ajuste 10, 10, gol no 155, livre táxi. Ô, Santo 3601 no ponto de espera pronto. Santo 3601 na linha decola, vento 070 graus, 092. A linha decola, pista 10 Santo 3601. Bono 155, ponto de espera da pista 10, pronto para decolagem. Bono 155, a linha mantém 10. A linha mantém 10, Bono 155. Então 3601 no decola 08, controle 119, decimal 8, bom dia. 119, decimal 8, bom dia, 3601. Salvador, bom dia, 3601. 01, bom dia, Suíma 6360, saída da EL. Gente, 360 na saída da EL, Santo 3601. Autoriza voar direto da EL pro 3601? Autorizado. Gente, voando da EL, Santo 3601. Bono 155, livre decolagem, vento 080 graus, 10 nós. Livre decolagem no 0, Bono 155. 12. 155 decola aos 11, controle 119 decimal 8, bom dia. 119 decimal 80, obrigado, Gol 155. Controle Salvador, bom dia, Gol 155. Bom dia, Submarina 360, saída da Elvina. Livre ascensão nível 360 da El, Gol 155. Solo Salvador, Abjet, Juliette, Delta. Autorizado, chame táxi, Gol 0021. Livre chamando. Solo Salvador, Abjet, Juliette, Delta. O Juliette, o Isco, Juliette, Delta, para seguir. A solicitação de pushback e reboque que da posição de número 8 do pátio 3 para a posição de número 3 do pátio 1. Autorizado, o início do reboque no pátio 3, chame para ingresso no pátio 1, no Isco Juliette Delta. Afirmativo, chamarei. 3601, chame agora o centro Recife, na frequência 1-3325, alterna 251. 3325-251, na 3601. Suba restrito ao nível de voo 340. Confirmo para o 155340 restrito? Firmo, 340 restrito e chamar o centro agora em 13325, alterna 251. Então, restrito 340, agora centro 3325, alterna 251. Obrigado, bom dia. Bom dia. Passa Gol 1021, tá com 136 a bordo, 136, 3 horas e 50, Campinas. Gol 1021, táxi via Juliette Alfa, no ponto de estrada 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10, 10. Juliette Alfa, reporte pronto, 1021. Mandou o Webjet Juliette Delta, pronto para ingressar no Patiuna. Livre, até o gate 3, busca Juliette Delta. Obrigado. Colo 021 está pronto. Colo 021, na linha decola da 10, vento 070 graus, 08 nós. Linha decola, 021. Foi Salvador, bom dia, Gol 9021, 2000, Israel Leda. 021, subiu, mantenha 400, vigilante. 400. Salvador, bom dia, Chané 6251. Salvador, Abjet, Juliette Delta, finalizando o reboque. Twisky, Juliette Delta, bom dia. Bom dia. O Chané 6251 na escuta para cópia. Afirmativo, prossiga. Chané 6251 para Guarulhos, nível 360 autorizado, via Pesulu 14 até Gruf, Pesulu 16. Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, direto Pirassununga. Controle Salvador, confirmando. O 6251, após Bravo Hotel Zulu, direto Trive, Upper Whisky 58 até Poços de Caldas. Decolo da pistola 0 com primeira curva à direita, saída será da Euleda, Krat. Controle 1 no 9.8, aciona 5422. O Chanel 6251. 6251, autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 14, Groove. Upper Zulu 16 BHZ, DCT Trive, Upper Whisky 58, Poços de Caldas, decola da pista 10, com curva à direita, a saída será da Euleda, Krat, 119.8.5422 no transponder. Correto, chame para o inspecionamento, Chanel 6251. 51. Suba restrito ao nível 340. 340. Azul 4177, pronto, cópia. Azul 4177 para Vitória, autorizado nível 360, via Perwisk 50. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda Pidev, controle Salvador 1 no 9.8, aciona 5432, Azul 4177. Causou 4177, correto, chame para o chileque finalmente. Coro 271, passou 140, chama no centro Recife. Frequência 13325, alterna 1251. 3325, 251, obrigado.